Ficheiro 86. Mordi a parte interna do meu lábio inferior, tentando pensar em alguma coisa ou em alguém que pudesse dar-lhe algum consolo. Jocasta? Será que Jocasta já sabia da morte de Betty? Duncan sabia, é claro. Mas ele podia ter preferido não lhe contar, enquanto os hóspedes não se tivessem ido embora. O padre, disse eu, ocorrendo-me subitamente, gostarias que o padre Leclerc abençoasse o corpo da tua mãe? Achei um pouco tarde para a extrema-unção, presumindo-se que Faedre soubesse do que se tratava. Mas eu tinha a certeza de que o padre teria prazer em oferecer todo e qualquer consolo. Ele ainda não se tinha ido embora. Eu vira-o na sala de jantar há pouco, a limpar uma travessa de costeletas de porco guarnecidas com ovos estrelados e molho de carne. Senti o ombro dela estremecer sob a minha mão. O rosto belo, imóvel, virou-se para mim, os olhos escuros opacos. De que adiantaria? Sussurrou ela. Bem? Confusa, procuro uma resposta, mas ela já virara o rosto, fitando uma mancha na madeira da mesa. Acabei por lhe dar uma pequena dose de láudano, uma ironia que decididamente ignorei, e dizer a Teresa que a colocasse na cama, onde ela costumava dormir, no quarto de vestir ao lado dos aposentos de Jocasta. Empurrei a porta do quarto de vestir agora, para ver como Faedre estava. O pequeno quarto era escuro e sem janelas, cheirando a goma e a leve fragrância floral da água de colónia de Jocasta. Um enorme armário e o seu correspondente chiffonier ficavam de um lado e um tocador do outro. Uma cortina delimitava a extremidade mais distante e atrás dela a cama estreita de Faedre. Ouvia ressonar, devagar e profundamente, e senti-me tranquilizada. Atravessei silenciosamente o quarto escuro e afastei um pouco a cortina. Ela estava deitada de lado, de costas para mim, enrolada numa bola, com os joelhos fletidos. Brie entrara no quarto de vestir atrás de mim. Olhou por cima do meu ombro o seu hálito quente no meu ouvido. Fiz um breve gesto a indicar-lhe que tudo estava bem e corri a cortina, repondo-a no lugar. Mesmo na ombreira da porta do quarto, Brianna fez uma pausa. Virou-se repentinamente para mim, passou os braços à minha volta e abraçou-me com toda a força. No aposento iluminado mais adiante, Jamie sentiu-lhe a falta e começou a guinchar. Mamã! Mamã! Devia comer alguma coisa. Mas com o cheiro do sótão e a fragrância da água de colónia ainda entranhados no meu nariz, não tinha qualquer apetite. Alguns hóspedes ainda deambulavam pela sala de jantar. Amigos particulares de Jocasta ainda se demorariam mais um ou dois dias. Cumprimentei-os com um meneio de cabeça e sorri à medida que me cruzava com eles, mas ignorei os convites para me ir juntar a eles, encaminhando-me, em vez disso, à escada para o segundo andar. O quarto estava vazio, os colchões despidos das suas cobertas e as janelas abertas para arejar o aposento. A lareira fora varrida e o quarto estava frio, mas, graças a Deus, silencioso. A minha capa ainda estava pendurada no armário. Deitei-me no colchão desguarnecido, tapei-me com a capa e adormeci imediatamente. Acordei pouco antes do pôr do sol, cheio de fome, com uma sensação mista e estranha de inquietação e tranquilidade. Percebi imediatamente a razão da tranquilidade. O cheiro de sangue e flores fora substituído pelo de sabonete de barbear e roupas de cama aquecidas pelo calor do corpo humano e a pálida luz dourada que se infiltrava pela janela iluminava a almofada ao meu lado onde um longo fio de cabelo vermelho-dourado cintilava na cavidade deixada pela cabeça de alguém. Jamie viera dormir ao meu lado. Como que convocado pelos meus pensamentos, a porta abriu-se e ele sorriu-me. Barbeado, penteado, com roupas limpas e olhos desanuviados, ele parecia ter apagado qualquer vestígio da noite anterior, exceto a expressão do seu rosto quando olhava para mim. Apesar de desgrenhada e mal arranjada, como eu estava, em contraste com a sua perfeita aparência, o olhar de ternura nos seus olhos aqueceu-me, apesar do frio que se sentia no quarto. Finalmente acordaste. Dormiste bem, Sassenach? Como um morto, respondi automaticamente. Depois senti um pequeno estremecimento interno perante o que dissera. Ele viu esse reflexo no meu rosto e aproximou-se rapidamente, sentando-se na cama ao meu lado. O que foi? Tiveste um pesadelo, Sassenach? Não exatamente, respondi lentamente. De facto, eu não me lembrava de ter tido um sonho. Entretanto, a minha mente parecia ter estado a fazer anotações nas sombras da inconsciência, a tomar notas e a tirar conclusões. Acionada agora pela palavra morto, ela acabava de me apresentar as suas conclusões, o que explicava a sensação de desassossego com que acordara. Aquela mulher, Betty, já a enterraram? Não. Lavaram o corpo e colocaram-no num barracão. Mas Jocasta quis esperar até de manhã para o enterro, para não perturbar os hóspedes. Alguns vão ficar mais uma noite. Ele franziu a testa ligeiramente, observando-me. Porquê? Passei a mão pelo rosto, mais para recolher as palavras do que para despertar. Há algo de errado. Sobre a morte dela, quero dizer. Errado? Como? Uma das suas sobrancelhas ergueu-se. Foi uma terrível forma de morrer, sem dúvida. Mas não é isso que estás a querer dizer, pois não? Não. As minhas mãos estavam frias. Procurei as dele automaticamente. E ele segurou as minhas, envolvendo os meus dedos com calor. Quer dizer, não acredito que tenha sido uma morte natural. Julgo que alguém a matou. Dito isto, de supetão, as palavras pairaram frias e duras no ar entre nós. Ele franziu o cenho e contraiu ligeiramente os lábios pensativo. Notei, entretanto, que não rejeitou a ideia de imediato. E isso fortaleceu a minha convicção. Quem? Perguntou finalmente. Tens a certeza disso, Sassenach? Não faço a menor ideia. Não consigo ter a certeza absoluta, admiti. É só que... Hesitei, mas ele apertou-me uma das mãos levemente para me encorajar. Abanei a cabeça. Sou enfermeira, médica, curandeira há muito tempo, Jamie. Vi imensas pessoas morrerem, de todo o tipo de causas. Não consigo colocar em palavras o que realmente aconteceu aqui. Mas agora que dormi a pensar no assunto, simplesmente sei, acho eu, que há algo de errado. Concluí um pouco tropegamente. A luz desaparecia, as sombras desciam dos cantos do quarto e eu estremeci repentinamente, agarrando-lhe as mãos. Compreendo, disse ele suavemente, mas não consegues ter a certeza absoluta, pois não? A janela ainda estava semiaberta. As cortinas ondularam repentinamente para o interior do quarto com uma rajada de vento e eu senti os pelos dos meus braços eriçarem-se de frio. Talvez consiga, disse eu. Capítulo 52. Uma noite difícil. O local onde tinham depositado o corpo ficava bastante distante da casa. um pequeno barracão de ferramentas depois da horta. A lua, em quarto minguante, estava baixa no céu, mas ainda lançava bastante luminosidade para se ver o caminho empedrado que atravessava a horta. As árvores de fruto em espaldeira estendiam os seus galhos negros como teias de aranha contra os muros. Alguém andara a cavar e eu conseguia sentir a umidade fria da terra recém-revolvida. Estremeci involuntariamente perante a ideia de minhocas e humus. Jamie percebeu isso e colocou-me a mão ao de leve nas costas. Estás bem, Sassenach? Sussurrou. Sim. Agarrei-lhe a mão livre para me sentir mais segura. Certamente não iriam enterrar Betty na horta. A escavação devia ser para algo prosaico, como um canteiro de cebolas ou uma fileira de ervilhas. O pensamento era reconfortante, apesar de ainda sentir a minha pele fria e fina a formigar de apreensão. O próprio Jamie estava longe de estar tranquilo, embora aparentemente controlado, como sempre. A morte não lhe era estranha e ele não a temia de maneira alguma. Mas era tanto católico como celta, com uma forte convicção noutro mundo, invisível, que ficava além da dissolução do corpo. Ele acreditava implicitamente em Thanasgar, em espíritos, e não tinha nenhuma vontade de se deparar com um deles. No entanto, se eu estivesse determinada, ele enfrentaria outro mundo por mim. Apertou-me a mão com força e não a soltou. Eu também lhe apertei a mão, profundamente agradecida pela sua presença. Além da questão discutível de como o espírito de Betty se sentiria perante o meu plano de ação, eu sabia que a ideia de mutilação deliberada o perturbava profundamente. Por mais que a sua própria inteligência estivesse convencida de que um corpo sem alma não passava de barro. Ver um homem estressalhado até à morte num campo de batalha é uma coisa, dissera ele anteriormente, ainda a discutir comigo. A guerra é assim e é honrosa, por mais cruel que seja. Mas agarrar numa lâmina e cortar uma pobre inocente como aquela mulher, a sangue frio, olhou para mim com os olhos obscurecidos pelo pensamento agitado. Tens a certeza de que precisas de fazer isto, Claire? Sim, tenho, dissera-lhe, com os olhos fixos no conteúdo da mala que estava a preparar. Um grande rolo de algodão para absorver os fluidos, pequenos frascos para amostras de órgãos, a minha maior serra de ossos, dois bisturis, um enorme par de tesouras de lâminas pesadas, uma faca afiada que trouxera da cozinha. Era uma coleção sinistra, sem dúvida. Enrolei a tesoura numa toalha para evitar que chocalhasse contra os outros instrumentos e coloquei tudo numa mala, escolhendo cuidadosamente as minhas palavras. Olha, disse-lhe finalmente, erguendo os olhos para o encarar. Há alguma coisa errada, tenho a certeza. E se a Betty foi assassinada, então nós temos de descobrir a verdade por trás disto tudo. Devemos-lhe isso. Se fosses assassinado, não ias querer que alguém fizesse tudo ao seu alcance para provar isso? Para te vingar? Phil ficou imóvel por um longo período de tempo, os olhos semicerrados, imerso em pensamentos enquanto me fitava. Depois relaxou a expressão do rosto e anuiu. Sim, disse-me serenamente. Pegou na serra de ossos e começou a enrolá-la num pano. Não protestou mais. Não me perguntou outra vez se eu tinha a certeza. Apenas disse firmemente que, se eu estava disposta a fazer aquilo, ele iria comigo, e mais nada. Quanto a ter a certeza, eu não tinha. Senti assim uma forte sensação de que havia algo de errado naquela morte. mas estava menos confiante na minha ideia do que seria, com a lua fria a descer por um céu vazio e os dedos gelados do vento a roçar-me as faces com o seu toque. Betty pode ter morrido apenas por acidente, não por maldade. Eu podia estar errada. Talvez fosse apenas uma hemorragia de uma úlcera do esófago, o rompimento de um aneurisma na garganta ou alguma outra peculiaridade fisiológica, pouco comum, mas natural. Estaria eu a fazer isto de facto apenas para vingar a minha fé nos meus próprios poderes de diagnóstico? O vento enfunou-me a capa e eu enrolei-a mais ao corpo, com uma das mãos endireitando a espinha. Não, não fora uma morte natural, tinha a certeza. Não sabia dizer como sabia isso, mas felizmente Jamie não me perguntara. Tive um breve vislumbre de lembrança. Joe Abernathy, um sorriso jovial de desafio no rosto, enfiando a mão numa caixa de papelão cheia de ossos, a dizer: eu só queria ver se conseguia fazer isto com um morto, Lady Jane. Eu podia e fiz. Ele entregou-me um crânio e a lembrança de Gaylis Duncan percorreu-me como gelo líquido. Não precisas de fazer isto, Claire. A mão de Jamie apertou a minha com mais força. Eu não pensaria que eras cobarde. A sua voz era suave e séria, quase inaudível acima do vento. Eu pensaria que sim, disse-lhe, e senti que ele anuiu com a cabeça. Então isto encerrava a questão. Ele soltou uma mão e adiantou-se à minha frente para abrir o portão. Parou, e os meus olhos habituados à escuridão perceberam a linha nítida do seu perfil quando ele virou a cabeça a ouvir. A lamparina com a luz encoberta que ele transportava desprendia um cheiro quente a óleo queimado e um leve clarão escapava da sua cobertura, salpicando o tecido da minha capa com minúsculos pontos de luz turva. Olhei à minha volta e para trás, para a casa. Apesar de ser tarde, ainda havia velas a queimar na sala de estar das traseiras, onde os jogos de cartas continuavam. Captei um leve murmúrio de vozes quando o vento mudou de direção e uma risada repentina. A maioria dos aposentos do andar de cima estava às escuras, exceto uma das janelas que reconheci como sendo a de Jocasta. — A tua tia ainda está acordada? — murmurei a Jamie. Ele virou-se e olhou para a casa. — Não, é Duncan — respondeu-me suavemente. — Afinal, a minha tia não precisa da luz. — Talvez ele esteja a ler-lhe na cama — sugeri, tentando aliviar a solenidade da nossa missão. Jamie emitiu um pequeno gorgolejo trucista, mas a atmosfera opressiva realmente desanuviou-se um bocado. Ele destravou o portão e empurrou-o, exibindo uma área escura como breu. Voltei as costas para as amistosas luzes da casa e transpulo, sentindo-me um pouco como Perséfone a entrar no submundo. Jamie abriu o portão e entregou-me a lamparina. — O que é que estás a fazer? — sussurrei-lhe, ouvindo o ruge-ruge da sua roupa. Estava tão escuro junto ao portão que eu só podia vê-lo como uma mancha escura. Mas o leve som que veio a seguir explicou-me o que é que ele estava a fazer. — A urinar na coiceira — sussurrou-me, dando um passo atrás e fazendo mais ruído de tecido ao atar as calças. Se temos de fazer isso, faloemos, mas não quero nada a seguir-nos para casa. Bufei, trucista, perante as palavras dele. Mas não fiz nenhuma objeção quando ele insistiu em repetir o ritual à porta do barracão. Imaginação ou não, a noite parecia de certo modo habitada, como se seres invisíveis se movessem na escuridão, a sussurrar sob a voz do vento. Foi quase um alívio entrar no barracão, onde o ar estava parado, embora o cheiro da morte se misturasse densamente com a umidade de ferrugem, palha apodrecida e madeira bolorenta. Houve um leve som de metal quando o painel de cobertura da lamparina escorregou para trás e um ofuscante feixe de luz recaiu sobre os recantos do barracão. Eles haviam colocado o corpo da escrava morta numa tábua sobre dois cavaletes, já lavado e adequadamente arranjado, envolto numa mortalha de tecido rústico. A seu lado, viam-se um pequeno pão e um copo de brandy, um raminho de ervas aromáticas secas, cuidadosamente atadas, jazia sobre a mortalha, logo acima do coração. Quem o deixara ali? Questionei-me. Uma das outras escravas, sem sombra de dúvida. Jamie fez o sinal da cruz diante do corpo e olhou para mim quase acusadoramente. Dá azar tocar em objetos fúnebres. Tenho a certeza de que só dá azar se nos apoderarmos deles. Assegurei-lhe com a voz baixa, embora me tenha benzido, antes de agarrar nos objetos e de os colocar no chão, num dos cantos do barracão. Eu ponho-os no sítio quando terminar. Espera um segundo, Sassenach. Não toques nela ainda. Ele procurou nos recessos da sua capa e fez aparecer uma garrafinha. Destapou-a e, colocando os dedos na abertura, aspergiu o cadáver com um pouco do líquido, murmurando uma breve oração em gaélico, que eu reconheci como uma invocação a São Miguel para nos proteger de demónios, fantasmas e outros seres da noite. Muito útil. Isso é água benta? Perguntei-lhe incrédula. Claro, pedi ao padre Leclerc. Ele fez o sinal da cruz sobre o corpo e colocou a mão rapidamente na curva encoberta da sua cabeça, antes de anuir com a cabeça relutantemente para mim, num consentimento para que eu prosseguisse. Retirei um bisturi da minha mala e cortei cuidadosamente a costura da mortalha. Tinha levado uma agulha forte e fio encerado para cozer a cavidade do corpo. Com sorte, também poderia reparar a mortalha o suficiente para ninguém perceber o que eu andara a fazer. O seu rosto estava quase irreconhecível, as faces rechonchudas, agora flácidas e encovadas, e a suave frescura da sua pele negra tinha emurchecido para um cinzento esbranquiçado, os lábios e as orelhas de um roxo lívido. Isso tornava as coisas mais fáceis. Era óbvio que aquela era, na verdade, apenas uma casca, e não a mulher que eu vira antes. Aquela mulher, se ainda estivesse nas imediações, não faria qualquer objeção, pensei eu. Jamie repetiu o sinal da cruz e disse algo baixinho em gaélico. Em seguida permaneceu imóvel, segurando a lamparina ao alto para que eu pudesse trabalhar. A lamparina lançava a sombra de Jamie na parede do barracão, agigantada e fantasmagórica à luz bruxuleante. Desviei os olhos e concentrei-me no meu trabalho. A mais formal e higiênica das autópsias modernas não passa de carnificina. E esta não era melhor. Sendo pior apenas na falta de luz, água e instrumentos esterilizados. Não precisas de ver, Jamie, disse-lhe, endireitando-me por um momento para passar o pulso pela testa. Apesar do frio que estava no barracão, eu suava com o trabalho pesado de abrir o externo e o ar estava denso dos cheiros de um corpo aberto. Há um prego na parede, podes pendurar lá a lamparina se quiseres sair um pouco. Estou bem, Sassenach. O que é isso? Ele inclinou-se, apontando cuidadosamente. o ar de inquietação nas suas feições fora substituído pelo de interesse. A traqueia e os brônquios, respondi-lhe, acompanhando os graciosos anéis de cartilagem. E um pedaço de um pulmão. Se te sentes bem, podes aproximar um bocadinho mais a luz? Sem separadores, eu não conseguia abrir bem a caixa torácica para expor os pulmões de cada lado. Mas podia ver o suficiente para eliminar algumas possibilidades. As superfícies de ambos os pulmões estavam negras e granulosas. Betty tinha 40 e poucos anos e vivera toda a sua vida com fogueiras abertas. Qualquer coisa má que inspiras e não deitas fora, fumo de tabaco, fuligem, ar poluído, o que quer que seja, acaba gradualmente entre o tecido pulmonar e a pleura, expliquei, levantando um pouco da membrana pleural, fina e semitransparente, com a ponta do bisturi. Mas o corpo não consegue livrar-se completamente desses resíduos, de modo que permanecem lá. O pulmão de uma criança é rosado e limpo. Os meus estão assim, como estes? Jamie reprimiu uma pequena tosse reflexiva. O que é ar poluído? O ar, em cidades como Edimburgo, onde respiras fumo misturado no nevoeiro que sobe da água. Eu falava distraidamente, a resmungar um pouco enquanto puxava as costelas para trás e espreitava a cavidade escura. Os teus provavelmente não estão tão maus assim, uma vez que viveste tanto tempo ao ar livre ou em locais sem aquecimento. Pulmões limpos são a recompensa de se viver sem fogo.